andrecedesmoral.com.br. Em nome de vodka, esloba, mistura, mistura que eu gosto. Só vai bebendo. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que fui eu quem terminou e quem foi largado. Não espero seguir minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meu pro final, só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu dava, trocou que eu morria de raiva. Ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, diz que eu tava solteiro porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me mando embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade pra usar. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha, diz que eu tava solteiro porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me mando embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade pra usar. Vai ter que me aceitar de volta. Só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu dava, outra boca morria de raiva. Ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, diz que eu tava solteiro porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me mandou embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade pra usar. Eu implorei. Ela me matou na unha, foi diz que eu tava solteiro porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ai, ai, ai, ai. Aniquilante, liberdade provisória. Seu repertório mais ousado do Brasil.